Fecheiro 24. Roger estava claramente visível em silhueta, alto e esbelto com o clarão da fogueira de alguém por trás. Encolheu um dos ombros e mudou Jamie para o outro braço, limpando a baba residual da mão nas calças. De nada, disse ele um pouco rouco. Será que o padre vai ficar bem? A Brianna disse que ele foi tratado com violência. Espero que não lhe façam mal algum no caminho de regresso. Jamie ficou sério perante tal coisa. Encolheu um pouco os ombros, ajeitando o casaco. Penso que ele estará em segurança, sim. Tive uma conversa com o xerife. Houve uma certa ênfase sombria na palavra conversa, que tornou claro o seu significado. Um suborno substancial poderia ter sido mais eficaz. Mas eu sabia muito bem que tínhamos exatamente 2 chelins, 3 dinheiros e 9 centavos em dinheiro na nossa posse, neste preciso momento. Era melhor economizar o dinheiro e confiar nas ameaças, pensei eu. Evidentemente, Jamie pensava da mesma maneira. Falarei com a minha tia, disse ele, para que ela mande um bilhete esta noite ao Sr. Lillywhite com a sua opinião sobre o assunto. Isso será um melhor salvo-conduto para o padre Kenneth do que qualquer coisa que eu mesmo possa dizer. Creio que ela não vai ficar nada satisfeita ao saber que o seu casamento foi adiado, observei. Não ficaria. Filha de um senhor de terras, das terras altas, e viúva de um fazendeiro muito rico, Jocasta Cameron estava acostumada a conseguir o que queria. Pois não vai, não, concordou Jamie ironicamente, apesar de eu saber que o Duncan ficará um pouco aliviado. Roger riu-se, não sem um sentimento solidário, e alinhou-se ao nosso lado quando começámos a descer o caminho. Ele carregava Jamie, que ainda resmungava ferozmente debaixo do braço como uma bola de futebol. Sim, creio que sim, pobre Duncan. Então os casamentos foram cancelados definitivamente. Não vi Jamie franzir o senho, mas senti o movimento quando ele abanou a cabeça em dúvida. Sim, receio que sim. Recusaram-se a deixar o padre vir comigo, mesmo tendo-lhes dado a minha palavra de que o devolveria amanhã de manhã. Poderíamos talvez tirá-lo de lá à força, mas mesmo assim, duvido que adiantasse, interrompi. E contei-lhes o que eu ouvira enquanto esperava do lado de fora da tenda. Portanto, julgo que eles não iriam ficar a ver. Enquanto o padre Kenneth realizava casamentos, terminei. Ainda que o conseguisse tirar de lá, eles passariam a montanha a pente fino à procura dele, revirando tendas e causando tumultos. Não faltaria ajuda ao xerife Anstruther. Jamie e a tia podiam estar em alta estima na comunidade escocesa, mas os católicos em geral e os padres em particular não estavam. Instruções? Repetiu Jamie, suando perplexo. Tens a certeza disso, Sassenach? Foi o Lillywhite que disse que tinha instruções? Foi, disse eu, percebendo pela primeira vez como aquilo era estranho. O xerife estava, obviamente, a receber instruções do Sr. Lillywhite, sendo este o seu dever. Mas quem é que estava a dar instruções ao magistrado? Há um outro magistrado aqui e 2 juízes de paz, mas certamente, disse Roger lentamente, abanando a cabeça pensativo. Um grito lancinante interrompeu-lhe os pensamentos e ele olhou para baixo. A luz de uma fogueira ali perto a refletir-se-lhe no nariz, delineando um leve sorriso enquanto ele falava com o seu filho. O que foi? Estás com fome, rapaz? Não te preocupes, a mamã já vem. Onde está a mamã? Perguntei, espreitando a multidão de sombras em movimento à nossa frente. Uma brisa começara a soprar e os galhos nus dos carvalhos e das nogueiras agitavam-se como sabres por cima das nossas cabeças. Mesmo assim, os berros de Jamie eram suficientemente altos para serem ouvidos por Brianna. A voz de Marsali, que se encontrava mais adiante, chegava-me muito debilmente, no que parecia ser uma conversa amistosa com Germain e Fergus relativa ao jantar. Mas não havia nenhum sinal dos tons mais roucos e graves de Brianna, característicos dos nativos de Boston. Porquê? Perguntou Jamie a Roger, elevando a voz para poder ser ouvido acima do vento. Porquê o quê? Toma, Jamie, estás a ver isto? Queres? Sim, claro que queres. Sim, menino bonito. Mastiga isso por enquanto. Uma centelha de luz iluminou alguma coisa na mão livre de Roger. Depois o objeto desapareceu e os gritos de Jamie cessaram abruptamente, sucedidos por sonoros ruídos de sucção e mastigação. O que é isso? Não é pequeno demais para ele engolir, pois não? Perguntei ansiosamente. Não, é uma corrente de relógio. Não se preocupe, garantiu-me Roger. Estou a agarrar a ponta com firmeza. Se ele engolir, puxo-a para fora outra vez. Por que é que alguém não iria querer que tu te casasses? Perguntou Jamie pacientemente, ignorando o perigo iminente no sistema digestivo do neto. Eu? Roger pareceu surpreendido. Acho que ninguém se importa se sou casado ou não, a não ser eu mesmo e o senhor, talvez, acrescentou ele com um toque de humor na voz. Imagino que gostaria que o rapaz tivesse um nome. Por falar nisso, virou-se para mim com o vento a despentear-lhe o cabelo, transformando-o num demónio negro e selvagem em silhueta. Como é que afinal ficou a ser o nome dele? No batismo, quero dizer. Jeremiah Alexander Ian Fraser Mackenzie, disse eu, esperando recordá-lo corretamente. Era assim que querias? Não me importava muito como ele fosse chamado, disse Roger, contornando cuidadosamente uma grande poça de lama que se atravessava no caminho. Começara a chuviscar outra vez. Eu sentia os pingos frios no meu rosto e vi-os também cair na poça de água onde a luz da fogueira iluminava. Eu queria de Jeremiah, mas disse a Bri que podia escolher os outros nomes. Ela não conseguia decidir-se entre John, por causa do John Gray, e Ian, por causa do primo. Mas, de qualquer modo, são um e o mesmo nome. Notei outra vez a ligeira hesitação e senti o braço de Jamie retesar-se levemente sob a minha mão. O sobrinho de Jamie, Ian, era uma questão dolorosa e fresca na mente de todos, graças ao bilhete que receberamos dele na véspera. Isso era o que devia ter levado Brianna a decidir-se finalmente. Bem, se não fores tu e a minha filha, prosseguiu Jamie obstinadamente, quem será? A Jocasta e o Duncan? Ou as pessoas de Bremerton? O senhor julga que alguém está especialmente empenhado em impedir os casamentos desta noite? Roger aproveitou a oportunidade para falar de outro assunto que não fosse sobre Ian Murray. Não acha que se trata apenas de uma aversão generalizada contra as práticas de Roma? Até poderia ser, mas não é. Se fosse, porque é que esperariam até agora para prender o padre? Espera aí um bocadinho, Sassenach, eu ajudo-te a passar por cima. Jamie soltou-me a mão e deu a volta à poça. Depois estendeu os braços, agarrou-me pela cintura e içou-me por cima da poça, num rujo-rujo de saias. As folhas molhadas escorregaram e esborracharam-se debaixo das minhas botas quando ele me colocou no chão, mas segurei-me ao seu braço para manter o equilíbrio. Não, Jamie continuou a conversa, voltando-se novamente para Roger. O Lily White e o Anne Struther não morrem de amores pelos católicos, tenho a certeza. Mas por que é que haveriam de arranjar uma confusão agora, quando o padre se iria embora amanhã de manhã de qualquer modo? Será que pensam que ele vai corromper todos os tementes a Deus na montanha antes do amanhecer, se não o mantiverem sob custódia? Roger soltou uma débil gargalhada. Não, penso que não. Havia alguma outra coisa que o padre pretendesse fazer hoje à noite? Além de celebrar casamentos e batizados? Talvez algumas confissões, disse eu, beliscando o braço de Jamie. Nada mais que eu saiba. Apertei as coxas, sentindo uma alarmante mudança nos meus arranjos íntimos. Raios me partam. Um dos alfinetes que segurava o pano entre as minhas pernas soltara-se quando Jamie me levantou. Tê-lo-ia perdido? Será que não estariam a querer impedi-lo de ouvir a confissão de alguém? De alguém em particular, quero eu dizer? Roger pareceu duvidar. Mas Jamie ouviu a ideia e considerou-a mentalmente. Não fizeram qualquer objeção a que ele ouvisse a minha. Acredito que não iriam importar-se se um católico estivesse em pecado mortal ou não, já que no entendimento deles, nós estamos todos de qualquer maneira amaldiçoados. Mas se soubessem de alguém que necessitasse desesperadamente de se confessar e pensassem que haveria algo a ganhar com isso, que essa pessoa pudesse pagar para ter acesso ao padre? Perguntei ceticamente. Francamente, Jamie, estamos a falar de escoceses. Eu penso que se fosse uma questão de pagar bastante por um padre, o assassino ou adúltero católico escocês iria simplesmente dizer um ato de contrição e desejar que tudo corresse pelo melhor. Jamie resfolegou numa risada contida. E eu vi a névoa branca do seu hálito redupiar à volta da sua cabeça como fumo de uma vela. O tempo estava a arrefecer. É muito provável, disse ele sucintamente, se o Lily White tivesse alguma ideia de se estabelecer no ramo das confissões, ele esperou demais para tirar algum proveito. E se o caso não é de impedir a confissão de alguém, mas apenas de se certificar de que pudessem ouvi-la? Roger emitiu um grunhido satisfeito, evidentemente aplaudindo esta suposição. Chantagem? Sim, é uma ideia, disse ele com aprovação. O sangue não nega, pensei eu. Educado em Oxford ou não, não havia nenhuma dúvida de que Roger era um escocês. Houve uma violenta agitação sob o seu braço, seguido de um uivo de Jamie. Roger baixou o olhar. Deixaste cair o teu brinquedinho. Onde é que ele está, então? Colocou Jamie ao ombro, como uma trouxa de roupa suja, e agachou-se, esquadrinhando o chão em busca da corrente de relógio, que Jamie evidentemente tinha atirado ao chão, na escuridão. Chantagem? Penso que é um pouco exagerado, objetei, esfregando o nariz que começara a pingar com a mão. Quer dizer, eles podiam suspeitar de que o Farquhar Campbell, por exemplo, tivesse cometido algum crime terrível. E se tivessem a certeza disso, poderiam prendê-lo e confrontá-lo? Mas isso não é algo tortuoso de se pensar? Se encontrares aí um alfinete, Roger, é meu. Bem, o Lily White e o Anstruther são ingleses, não são? Disse Jamie, com um sarcasmo delicado que fez rir Roger. Fraudes e maquinações são naturais a essa raça. Não é assassinar? Ah, disparate, disse eu com tolerância. Diz o roto ao nu. Além disso, eles não tentaram ouvir a tua confissão. Não tenho nada com que pudessem chantagear-me, ressalvou Jamie, apesar de ser perfeitamente óbvio que ele só estava a argumentar por pura diversão. Mesmo assim, comecei eu a dizer, mas fui interrompida por Jamie, que estava a ficar cada vez mais agitado, atirando-se de um lado para o outro, com intermitentes gritos e guinchos. Roger resmungou, agarrou em algo cuidadosamente com os dedos e levantou-se. Encontrei o seu alfinete, disse ele, mas nenhum sinal da corrente. Alguém a irá encontrar amanhã de manhã, disse eu. erguendo a voz para ser ouvida acima do crescente alarido. Talvez seja melhor eu pegar nele. Estendi os braços para o bebé. E Roger entregou-me o fardo com evidente alívio, explicado quando eu senti um ventinho a sair da fralda de Jamie. Outra vez, disse eu, levando isto como uma repreensão pessoal. Jamie fechou os olhos e começou a uivar como uma sirene de bombardeamento aéreo. Onde está a Bri? Perguntei, tentando simultaneamente embalá-lo e mantê-lo a uma distância segura. Ai, parecia que na densa escuridão ele tinha feito aparecer vários membros adicionais com os quais se debatia e me agarrava. Ela só foi resolver uma coisa, disse Roger, com um ar vago, que fez com que Jamie virasse a cabeça abruptamente. A luz iluminava-o de perfil e eu vi as espessas sobrancelhas ruivas franzirem-se com desconfiança. O fogo brilhava do seu nariz longo e aquilino quando levantou o interrogativo. Obviamente ele suspeitou de alguma coisa. Virou-se para mim com uma das sobrancelhas erguidas. Estaria eu a par? Não faço a menor ideia. Assegurei-lhe. Olha, vou até à fogueira de McAllister buscar um pano limpo emprestado. Encontro-me contigo no acampamento daqui a pouco. Sem esperar por uma resposta, segurei no bebé com firmeza e entrei no mato, tomando a direção do acampamento mais próximo. Georgiana McAllister tinha gêmeos recém-nascidos. Eu ajudara-os a nascer há 4 dias e teve todo o prazer em me facultar uma fralda limpa e um arbusto, atrás do qual pude tratar das minhas intimidades. Com isto resolvido, conversei com ela e admirei os gêmeos, sempre a pensar nas recentes revelações. Entre o tenente Hayes e a sua proclamação, as maquinações de Lily White e companhia e o que quer que Bri e Roger estivessem a tramar, a montanha parecia um autêntico viveiro de conspirações esta noite. Eu estava agradada por termos conseguido fazer os batizados. De facto, fiquei surpreendida por ver o quanto eu realmente me sentia gratificada por isso. Mas tinha de admitir que me sentia angustiada por o casamento de Brianna ter sido cancelado. Ela não falara muito sobre o assunto, mas eu sabia que tanto ela como Roger tinham esperado ansiosamente pela bênção da sua união. A luz da fogueira refletiu de forma rápida e acusadora a aliança de ouro na minha mão esquerda e eu mentalmente ergui as mãos na direção de Frank. O que é que esperas exatamente que eu faça a este respeito? Perguntei-lhe em silêncio, enquanto concordava com a opinião de Georgiana sobre o tratamento de lombrigas. A senhora Fraser, uma das filhas mais velhas de McAllister, que se voluntariara para trocar a fralda de Jamie, interrompeu a conversa, abanando um objeto comprido e nojento, delicadamente, entre o polegar e o indicador. Encontrei este ornamento na fralda do bebé. Será do seu marido? Santo Deus! Fiquei chocada com o reaparecimento da corrente de relógio. Mas um segundo de racionalidade corrigiu a minha primeira e alarmada impressão de que Jamie tivesse de facto engolido a corrente. Seriam necessárias várias horas para um objeto sólido percorrer o trato intestinal do mais ativo bebé. Evidentemente, ele deixara apenas o seu brinquedo cair pela frente da sua camisola, tendo ido parar dentro da fralda. Dá-me cá isso, rapariga. O senhor McAllister, ao ver a corrente de relógio, estendeu a mão e agarrou-a com uma careta. Retirou um grande lenço do cós das calças e limpou cuidadosamente o objeto, trazendo à luz o brilho dos elos de prata e um pequeno berloque redondo com uma espécie de selo. Olhei para o berloque com ar sombrio e anotei mentalmente para repreender Roger sobre o que ele deixara Jamie pôr na boca. Graças a Deus o berloque não se tinha soltado. Ora, é a corrente do Sr. Caldwell, sem dúvida. Georgiana inclinou-se para a frente, espreitando por cima das cabeças dos gêmeos que estavam a mamar. Ah, é? O seu marido semicerrou os olhos para o objeto e remexeu na camisa à procura dos óculos. Sim, tenho a certeza que é. Eu via quando ele pregou no domingo. As minhas primeiras dores tinham começado, explicou ela, virando-se para mim. E eu tive de sair antes do sermão terminar. Ele viu-me sair e deve ter pensado que se tinha alongado no sermão, pois tirou o relógio do bolso para ver as horas. E eu vi o brilho do pequeno pingente redondo. Chama-se selo, Anigian, informou-a o marido, tendo colocado um par de óculos com lentes em meia-lua sobre o nariz, enquanto rodava o pequeno símbolo de metal entre os dedos. Mas tens razão, é do Sr. Caldwell. Estás a ver? Um dedo calejado traçou os contornos da figura no selo. Um bastão, um livro aberto, um sino e uma árvore, em cima de um peixe com um anel na boca. Este símbolo é da Universidade de Glasgow. O Sr. Caldwell é um erudito, disse-me ele, os olhos azuis arregalados de admiração e respeito. Foi aprender a pregar e está a fazer um ótimo trabalho. Tu realmente perdeste um excelente final, Georgie, acrescentou ele, virando-se para a esposa. Ficou com o rosto tão vermelho, a falar da abominação, da desolação e da ira no final do mundo, que eu pensei que fosse ter um ataque de apoplexia. Estaríamos bem arranjados, pois o Sr. Caldwell não aceitaria que Murray MacLeod tratasse dele, pois considera-o um herege. O Murray é da Nova Luz, explicou-me o Sr. McAllister num à parte. Nem consentiria que a Sra. Fraser o ajudasse, sendo uma papista, além de estar ocupada contigo e com os bebés. Inclinou-se para a frente e deu umas palmadinhas delicadamente num dos gêmeos, na cabeça por cima da touca. Mas o bebé não lhe prestou atenção, continuando calmamente a mamar. Quero lá saber que o Sr. Caldwell pudesse ter explodido naquele momento, disse a sua mulher francamente. Ela ergueu o seu duplo fardo e ajeitou-se mais confortavelmente. Quanto a mim, não me importaria nada se a parteira fosse uma índia ou uma inglesa, desde que soubesse ajudar a nascer o bebé e a parar o sangramento. Peço-lhe que me desculpe, Sra. Fraser. Murmurei qualquer coisa, modestamente, dando pouca importância às desculpas de Georgiana, tentando descobrir mais sobre as origens da corrente de relógio. O Sr. Caldwell, ele é um pregador, foi isso que disse? Uma certa suspeita agitava-se no fundo da minha mente. Sim, o melhor que já ouvi, assegurou-me o Sr. McAllister. Já os ouvi a todos. Agora, o Sr. Urmstone é extraordinário para os pecados, mas já tem uma idade avançada e está agora um bocado rouco. Por conseguinte, temos de ficar à frente para o conseguir ouvir. E isso é um bocado perigoso, sabe? Pois é com os pecados das pessoas que se sentam à frente que ele gosta de começar a pregar. O indivíduo da Nova Luz, entretanto, não é grande coisa, não tem voz. Ele rejeitou o infeliz pregador com desdém de connoisseur. O Sr. Hoodmazen é bom, um pouco formal nos modos. É um inglês, sabe? Mas nunca deixa de comparecer aos serviços, apesar da idade. Agora o jovem Sr. Campbell, da Igreja Barbecue. Este bebê está com muita fome, senhora, interrompeu a rapariga que segurava Jamie. Era mais do que evidente. Ele estava vermelho de tanto chorar. Posso dar-lhe um bocadinho de papas de aveia? Dei uma rápida olhadela para a panela na fogueira. Estava a borbulhar, portanto, estaria suficientemente bem cozido para ter matado todos os germes. Tirei a colher de chifre que trazia no meu bolso, que eu tinha a certeza de que estava razoavelmente limpa, e entreguei-a à rapariga. Muito obrigada. Agora diga-me, este senhor Caldwell Por acaso ele é presbiteriano? O Sr. McAllister pareceu surpreendido. Depois o seu rosto iluminou-se com a minha capacidade de percepção. Ora, sim, de facto é. Então já ouviu falar dele, Sra. Fraser? Penso que talvez o meu genro o conheça, disse eu com um toque de ironia. Georgiana riu-se. Eu diria que pelo menos o seu neto o conhece. Ela fez um meneio de cabeça a indicar a corrente estendida na palma larga da mão do marido. Bebés desse tamanho agarram todas as coisas brilhantes que veem. É verdade, disse eu lentamente, fitando os elos de prata e o berloque pendente. Isto dava um novo significado à questão. Se Jamie o tirara do bolso do Sr. Caldwell, provavelmente fora antes de Jamie arranjar o batizado improvisado. Mas Bree e Roger já sabiam da prisão do padre Kenneth e do possível cancelamento do casamento deles antes disso. Teriam tido tempo mais do que suficiente para fazerem outros planos, enquanto Jamie e eu estávamos a lidar com Rosamund, Ronnie e as outras crises diversas. Tempo mais do que suficiente para Roger ir falar com o Sr. Caldwell, o padre presbiteriano, levando Jamie com ele. Assim que Roger confirmou a improbabilidade de o padre celebrar os casamentos esta noite, Brianna desaparecera numa missão indeterminada. Bem, se o padre Kenneth quis entrevistar um noivo presbiteriano antes de o casar, penso que o Sr. Caldwell tenha o mesmo direito com uma noiva papista. Jamie devorava as papas de aveia com a concentração de uma piranha faminta. Ainda não podíamos ir embora. Muito bem, pensei eu. Era melhor deixar que Brianna desse a notícia ao pai de que ela, afinal, teria o seu casamento com ou sem padre. Estiquei a minha saia para secar a bainha molhada e a luz da fogueira brilhou nas minhas duas alianças. Uma forte vontade de rir cresceu dentro de mim ao pensar no que Jamie diria quando descobrisse. Mas reprimia, não querendo explicar aos McAllister do que eu estava a achar graça. Posso ficar com ela? Perguntei ao Sr. McAllister com um meneio de cabeça para a corrente. Provavelmente vou ver o Sr. Caldwell mais tarde.